O presente é um reflexo do passado, e o futuro é um reflexo do presente. O presente é um reflexo do passado, e o futuro é um reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. O brilho do olhar do seu tataravô é um brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô é um brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. Não existimos apenas dentro do universo. É o próprio universo que existe dentro de nós. Olhe para o céu e veja a estrela mais distante. O que vemos dela é o passado refletido. O que existiu ainda existe. E o que existirá vai refletir no futuro, sendo o passado vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece e acontecerá. O seu tataraneto terá o brilho do seu olhar. O presente é um reflexo do passado, e o futuro é um reflexo do presente. O presente é um reflexo do passado, e o futuro é um reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá.